Toma um comentário. Acho que é o brabo. Vem, vem, vem pro meu planeta. Aqui quem manda sou eu. Só vem. Mas na beira na rua aglomerou. Atenção das mulheres voltada a mim. Coração de vagaba se interessou. E agiu pra ti, sou astronauta, andando de nave. Coração das dona bate de acordo com os graves. Vivo viajando no mundo da lua. Grave bate alto e faz tremer o chão da lua. Hoje eu tô tipo um astronauta, voando de nave. Um astronauta de nave. Hoje eu tô tipo um astronauta, voando de nave. Um astronauta de nave. Pira boy. Naveira linda, som pesado e o grave estralando. Faz 29 graus, hoje o sol tá rachando. Flutuando no asfalto, passo na Imperial. Samamba Norte, hoje o dia vai ser bem legal. E cada acelerada é um tiro que o cupido dá. Coração vai sofrer, se a bala te acertar. E até Detran é fã, os cara não aguenta. Nós roletando de importado e cigarrinho de menta. Folgado com cara de play, devagar na pista. Se vim atrás de alguma três, tu me perde de vista. 20 por hora, esse é o brabo, não existe pressa. E não tem coração de fêmea, hoje que não se interessa. Hoje eu tô tipo um astronauta, andando de nave. Coração das dona bate de acordo com os grave. Vivo viajando no mundo da lua. Grave bate alto e faz tremer o chão da rua. Hoje eu tô tipo um astronauta, voando de nave. Um astronauta de nave. Hoje eu tô tipo um astronauta, voando de nave. Um astronauta de nave. Pira boy. Yeah. Salve neguinho, já tô no cross, onde você tá? Passando na casa da Bruninha, ela foi se arrumar. Tá com mais quatro amigas, querendo uma balada. Hoje não vai ter futebol, mas vai render pelada. E agora são duas naves em Brasília City. Cinco mulher, eu e um passa, Deus nos dê limite. Bom equipado, bolso cheio, vão entrar em choque. Balde de gelo, coconut, amarula, siroque. Nem sei que horas vou dormir, hoje tomei pra frente. Mas não me deito em uma cama sem mulher presente. Se ela quer andar de nave, viajar pro céu, vai ver as estrelas de perto e provar do meu mel. Hoje eu tô tipo um astronauta, andando de nave. Coração das dona bate de acordo com os grave. Vivo viajando no mundo da lua. Grave bate alto e faz tremer o chão da rua. Hoje eu tô tipo um astronauta, voando de nave. Um astronauta de nave. Hoje eu tô tipo um astronauta, voando de nave. Um astronauta de nave. Pira boy. Yeah.